cantando pra minha vaquerama. Em nome do meu SS Ram. Aí já balança com o Raul, manda boi, deixa a boiada passar. Que quem se apresenta na pista aí, Garagão, vem na representação do SS Ranch. Vem representando o Salzinho, vem representando o Tarcísio do Acordeão. Oi, você não sabe como é acordar e viver com saudades alguém. Vou se embriagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem. E o pior que a culpa foi minha. Eu fui perder o grande amor da minha vida. E agora já algo pra cicatrizar por dentro essa ferida. Se eu morrer de beber seu largar, meu cavalo me acela, a culpa é dela, a culpa é dela. Em nome da minha Integral Mix, alô, compadre Marquinhos, fala saco, vai, meu amor. Yeah, alô, reino poeta, meu compositor remoral. Oi, você não sabe como é acordar e viver com saudades de alguém. Oi, se embriagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem. E o pior que a culpa foi minha. Eu fui perder o grande amor da minha vida. E agora já vou cascar e sacudir dessa ferida. Se eu morrer de beber, se eu largar meu cavalo, minha cela, a culpa é dela, a culpa é dela. Se eu vender meu paredão, meu carro pra tomar, se eu morrer de beber, se eu largar meu cavalo, minha cela, a culpa é dela, a culpa é dela. Se eu vender na parede o meu carro pra tomar de gela, a culpa é dela, a culpa é dela. Se o vaqueiro se acabar, vai ser por causa dela. Vai direto da minha Paraíba pro Brasil. É pra tocar no Paredão. Para com o Pai da Velha, em nome de Central de Adubos. Já nasci do acordeão, balança com o Roy, deixa agora descer.